e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Levanta suas mãos bem alto, diga comigo. Usa-me, Senhor. Com toda a força, diga. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre os águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o abel. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga a vocês agora. Deixa o Senhor te quebrantar. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me, Senhor. E enche-me até que em mim se ache sorte. Então, todo o povo de Deus, levanta suas mãos bem alto e diga. Comigo! que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover.

Nessa noite, nós temos cantado, nós temos adorado o nosso Deus, temos celebrado com gozo, com alegria, porque diz a palavra de Deus que aqueles que são salvos são coroados com uma alegria eterna, e por isso nessa noite existe um povo alegre aqui. Eu quero dizer para vocês que tudo que nós fazemos, que tudo que temos feito é para a honra e glória do nosso Deus. E eu quero dizer mais uma coisa para você que está aqui, você jovem, criança, adolescente, senhor, senhora, você que está me vendo agora dentro da sua casa. Nós cantamos essa canção que fala que nós somos sal da terra, luz do mundo, porque temos Jesus na nossa vida. Seremos usados como flechas. Seremos usados como flechas nas mãos do nosso Deus, para acertar o alvo, para atingir o alvo. É isso que Deus quer nesse tempo, de cada um de nós. O coração aberto à vontade do Pai, o coração aberto à vontade de Deus, disposto a fazer a obra de Deus. Se você quer ser usado, eu queria que você levantasse as suas mãos. E que no momento que nós cantarmos o coro dessa canção, esse refrão, que é tão forte, tão impactante, que você possa liberar toda a fé que existe dentro de você. Que você possa liberar toda a força que há dentro de você. Todo o vigor que existe dentro de você. Para que você possa ser usado nessa geração, nesse tempo, e ser reconhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que marcou essa geração, que fez parte da história e que vai impactar esse mundo, em nome de Jesus. Levanta suas mãos e cante: Senhor, como um farol que brilha à noite, como não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Não vi. de sentir teu abraço, seu amor sem fim. Me leva onde eu nunca fui, revela os seus sonhos para mim. Eu correrei, eu correrei. Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração. Eu correrei com tudo em mim. Desesperado eu estou para dizer. Graça sublime, toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, todo o céu te adora. Firmes estão os meus olhos em sua graça sublime. Quem me guiará? pensar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.